você der lugar, o Senhor opera. Faz um milagre acontecer. Há diversos exemplos na Bíblia. Deus operando com poder. Desemborque o vaso e tire a tampa. Se é de transporte de poder. Porque quando a igreja adora, o milagre tem que acontecer. É menino matando o gigante. Quando Deus começa a operar, é parede de águas no mar. Perdendo é quem ganha. Quando Deus começa a operar, e o mais fraco se torna valente. Quando Deus começa a operar, e quem está por último chega na frente. Quando Deus começa a operar, e o que nem foi contado é chamado. Quando Deus começa a operar, e quem estava esquecido vai ser procurado. Quando Deus começa a operar, e um coração de pedra vai ser arrancado. Quando Deus começa a operar, e o azeite ainda é multiplicado. Receba a vitória. Deus opera no meio da glória. Deixa o problema lá fora. Adore a Deus e receba a vitória. Glória, glória, glória, glória. Tem anjos subindo, descendo, levando pedido, trazendo vitória. Glória, glória, glória, glória. Tem anjos subindo, descendo, levando pedido e trazendo vitória. Que viesse fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Que viesse fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim pra dar lugar. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim pra dar lugar. Eu vim adorar a Deus. Jeová mandou, Josué ouviu. Israel gritou e a muralha caiu. Jeová mandou, Josué ouviu. Israel gritou e a muralha caiu. A muralha caiu, o povo se apossou. Derruba a muralha, vença a batalha louvando ao Senhor. A muralha caiu, o povo se apossou. Derruba a muralha, vença a batalha louvando ao Senhor. Deus opera no meio da glória. Deixa o problema lá fora. Adore a Deus e receba a vitória. Deus opera no meio da glória. Deixa o problema lá fora. Adore a Deus e receba a vitória. Jeová mandou, Josué ouviu, Israel gritou e a muralha caiu. Jeová mandou, Josué ouviu, Israel gritou e a muralha caiu. A muralha caiu, o povo se apossou. Derruba a muralha, vença a batalha louvando ao Senhor. A muralha caiu, o povo se apossou. Derruba a muralha, vença a batalha louvando ao Senhor. Deus opera no meio da glória. Deixa o problema lá fora. Adore a Deus e receba a vitória. Deus opera no meio da glória. Deixa o problema lá fora. Adore a Deus e receba a vitória. Glória, glória, glória, glória. Tem anjos subindo, descendo, levando pedido, trazendo vitória. Glória, glória, glória, glória. Tem anjos subindo, descendo, levando pedido, trazendo vitória. Que viesse fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Que viesse fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim pra dar lugar. Eu vim adorar a Deus. Eu vim